Pra mim só tem moral quem segue os 7 Minutos nas redes sociais. Segue lá, @7MZOficial. Controlando as cordas, espalhando o mal. Óculos vermelhos, chama infernal. Destinado a ser um deus imortal. Tô Flamingo, um demônio celestial. Meu pai era idiota, minha vida arruinou. Deixou de ser o nobre mundial. Dono do mais raro poder do mundo. Era um dragão celestial. Eu fui do topo pro fundo do poço. Nós perdemos tudo, graças ao meu pai. A vida de luxo deixou pra trás. As minhas riquezas não tenho mais. Nasci com o sangue de um deus. Fui escolhido pelo céu, está no México. O meu pai enlouqueceu. Trocou a vida perfeita pra comer do lixo. Vive sendo perseguido, isso é o que meu pai escolheu. Por sua culpa, minha mãe morreu, yeah. Não tem perdão pra traída. Minha família é Don Quixote. E pra quem me causou dano, o destino é a morte. Depois me deu uma arma. E foi com ela que eu me vinguei. Meu próprio pai matei. Me tornei, hey. Controlando as cordas, espalhando o mal. Hey. Óculos vermelhos, chama infernal. Hey. Destinado a ser um deus imortal. Tô Flamingo, um demônio celestial. Essa é a família Don Quixote. Sou superior a qualquer um só por ter nascido. Coração sem noção, meu irmão, porque teve que entrar no meu caminho. Você não tem coragem de apertar o gatilho. A diferença entre nós é que você é bom e eu sou mal. Por ter mentido pra mim, fugido com o lavoi. Não preciso nem me esforçar pra varrer luz da face da terra, porque eu sei que vocês são vermes, vermes. Transformando todos de 10 rosa em brinquedos, controlando todos como marionetes, net. Eu que fiz o rei dessa cidade e atacar os inocentes, manipulando seu povo. Rei do contrabando, as frutas, tô fabricando, roubando teu tesouro, sentado no seu trono. Não tem perdão pra traída. Minha família é Don Quixote. O Lau me desafia. Meu destino é a morte. Dê a vida eterna pra eu ter o poder de destruir tudo e acabar com esse mundo. Controlando as cordas, espalhando o mal. Hey! Óculos vermelhos, chama infernal. Hey! Destinado a ser um deus imortal. Tô Flamingo, um demônio celestial. Isso alimentou a minha loucura. Isso me fez um demônio perfeito. Meu destino alimentou minha fúria. E eles me chamam de mal supremo. Chapéu de palha, sinto o poder da gaiola. Com o despertar da fruta, tudo se transforma em corta. Porque o rei dessa cidade sou eu. Em menos de uma hora pode dizer adeus. Quando a gente luta, a gaiola encolheu. Metade da cidade já desapareceu. Aqui do conquistador, o demônio interno que eu despertei. Quando o trono estiver vazio, sempre. Controlando as cordas, espalhando o mal. Hey! Óculos vermelhos, chama infernal. Hey! Destinado a ser um deus imortal. Tô Flamingo, um demônio celestial. Yeah. 7 minutos.